André Cedeiros, o mural de é mais um pra bater no paredão, ó. Repertório novo, vai. Toma, toma, toma. Daquele jeito, papá. Sexta-feira malvada, a farra tá marcada. E no privado a jovinha tudo convidada. Churrasco na piscina, paredão na pressão. Eu chamei todas elas pra curtir o batidão. Porque sei que elas gostam do patrão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Vai, empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Alô, Bugi do Cavaco, o Alagoano estourado. É nóis. Academia Get Fit. Alô, Galeguinho das Recomendas, tamo junto. Sexta-feira malvada, a farra tá marcada. E no privado as novinha tudo convidada. Churrasco na piscina, paredão na pressão. Eu chamei todas elas pra curtir o batidão. Porque sei que elas gostam do patrão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. Empina pro patrão, vai pinando, vai, vai. Empina pro patrão, empina o rabetão. Empina pro patrão, empina pro patrão. Empina pro patrão, empina o rabetão. A jovinha de frente o paredão. Vai balançando, vai. Vai chamecando, vem. Carreta do Dodô, tamo junto. Alô, Carretos Brito.